circunstâncias se tornaram um beco sem saída. Seu orgulho te traiu e te jogou no chão. E as cicatrizes dessa história mal escrita se converteram no aprendizado da reconstrução. Nós todos vivemos dias incríveis que não passam de ilusão. Todos vivemos dias difíceis, mas nada disso é em vão. Você faz pra quem te ama e quem te ama te faz. Isso tudo é o que te faz levar a vida na paz. Só não sabe quanto tempo que o tempo deve levar. Circunstâncias se tornaram um beco sem saída. Seu orgulho te traiu e te jogou no chão. E as cicatrizes dessa história mal escrita se converteram no aprendizado da reconstrução. Nós todos vivemos dias incríveis que não passam de ilusão. Todos vivemos dias difíceis, mas nada disso é em vão. Tudo bem que você faz pra quem te ama e quem te ama te faz. Isso tudo é o que te faz levar a vida na paz. Só não sabe quanto tempo que o tempo deve levar. Viver sem viver, saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver sem viver, saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Acho que o maior é o jeito de cada um. Vivo pra ser feliz, não vivo pra ser comum.